Eu digo, não faço, que eu faço pra não se enrolar. Meu bem, você sabe que tudo que pede eu te dou. Receba com carinho, aí receba meu amor. Se tem mulher boa, eu vou me jogar pra quebrar. Escute o que eu digo, não faço, que eu faço pra não se enrolar. Meu bem, você sabe que tudo que pede eu te dou. Todo amor, receba com carinho, aí receba meu amor. Vá! Essa canção que eu fiz pra te oferecer, para falar de amor e te dar mais prazer. Do jeito que você quer, o teu papai te dou. Então receba com carinho toda a prova do meu amor. Eu digo, não faço, que eu faço pra não se enrolar. Meu bem, você sabe que tudo que pede eu te dou. Receba com carinho, aí receba meu amor. Essa canção que eu fiz pra te oferecer, para falar de amor e te dar mais prazer. Do jeito que você quer, o teu papai te dou. Então receba com carinho toda a prova do meu.